Boa noite a todas e todos. Bom, antes de mais nada, é uma honra para mim ser apresentada pela professora Maria Rita, que é uma professora, acho que no sentido mais profundo da palavra. Ter sido sua aluna foi muito importante, né, para a minha formação. É uma honra e uma alegria. Obrigada, professora, por essa honra. Obrigada, Palhares, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. E pela sua introdução, sobretudo, porque se tem algo, para mim, de bom no momento que vivemos hoje, é as mazelas do sistema de justiça virem à tona naquilo que quem milita com o encarceramento em massa, por exemplo, que é a regra do nosso sistema de justiça, está absolutamente exausto de ver no dia a dia como a regra do funcionamento não só do Poder Judiciário, mas também do Ministério Público e também, muitas vezes, das defensorias públicas. Então, atendendo a proposta da Maria Rita, contar um pouquinho de onde é que eu venho, de onde é que eu falo e como é que eu cheguei nessa pesquisa que eu vou apresentar hoje para vocês. Eu sou advogada, trabalho há muito tempo na pauta carcerária. Trabalhei muito tempo com mulheres presas e, durante 7 anos, eu coordenei um instituto que chama-se Instituto de Defesa do Direito de Defesa, que acho que já deixa claro de onde é que eu falo. E durante a minha caminhada, eu observei o movimento pela criação da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo foi um dos últimos estados no país a criar a sua Defensoria Pública e não criou de uma maneira espontânea, pelo contrário. Houve uma grande mobilização social, foram mais de 400 movimentos sociais e populares que lutaram pela criação desse órgão, que desde a Constituição de 88 deveria ter sido criado no Estado de São Paulo, mas que aqui só foi em 2006. Agora, o movimento social, quando vai brigar pela criação de uma nova instituição de justiça, tem a clareza de que não queria a reprodução das instituições de justiça que já estavam postas e busca, então, uma instituição que conte com mecanismos de participação e controle social. E faz isso através da elaboração do anteprojeto de lei que dá origem à Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Um desses mecanismos é a ouvidoria externa. O que é essa ouvidoria externa? É um ombudsman eleito para o exercício de mandato por meio de lista tríplice, necessariamente de fora da carreira, de fora da instituição. Eu militava nessa área, acabei estudando a criação da Defensoria Pública do Estado de São Paulo no mestrado, A junção dessa atuação na prática com o mestrado, né, sobre o tema acabou fazendo com que eu fosse indicada pelo Conselho Estadual de Direitos Humanos, o CONDEP, para integrar uma lista tríplice para a ouvidoria externa da Defensoria Pública. Eu acabei sendo eleita e exerci 2 mandatos como ouvidora externa da Defensoria Pública, aonde eu pude tomar pé, na verdade, de uma série de dinâmicas que operam no funcionamento da justiça que antes estavam invisibilizadas para mim. É a partir dessa experiência que eu formulei o meu problema de pesquisa e cheguei nesse resultado que eu vou ter a alegria de apresentar para vocês. É a primeira apresentação que eu faço depois da defesa, que foi agora no final de fevereiro. Eu não sei qual é a dinâmica que a gente adota aqui, mas eu gostaria, se não for um problema, que a gente tivesse muita tranquilidade e vocês pudessem me interromper toda hora que algum jargão me escapar, por mais que eu tente, às vezes a gente usa uns termos técnicos que dificultam o diálogo, e fiquem à vontade para me interromper, seja para dizer que eu não estou sendo clara, seja para fazer algum esclarecimento, algum alinhamento, e a gente vai caminhando no diálogo, me parece o melhor cenário, se não atrapalhar a dinâmica. Eu não sei se está sendo gravado, não sei como é que é, mas eu prefiro assim. Se puder ser, pode ser assim? Então, tá combinado. Bom, qual é o meu ponto de partida? Em que contexto é que eu estou falando? Eu estou falando no contexto pós-Constituição de 88, onde a gente tem a ampliação de direitos no Brasil. O que a literatura crítica vem nos mostrar, e isso eu aprendo tanto no curso da Maria Rita, quanto no estágio de pesquisa que eu acabei fazendo na Universidade de Coimbra com o professor Boaventura de Souza Santos, porque apesar de ser orientada para quem veio ontem, a minha orientação foi desde o mestrado com o professor Francisco Fonseca, que teve aqui ontem. No doutorado, eu também passei um ano na Universidade de Coimbra com o Boaventura. Quando, nessas oportunidades, eu vou me dando conta que, na verdade, esse processo de ampliação de direitos via reforma constitucional não é uma exclusividade brasileira, pelo contrário. Isso é um movimento global que começa a partir da década de 60 e que, na América Latina, se concentra, sobretudo, no final da década de 80. Ou seja, a Constituição de 88 se insere num contexto de reformas constitucionais para ampliação de direito que incluem necessariamente a expansão da justiça como um dos elementos fundamentais dessa dinâmica de ampliação de direitos. E o que a literatura crítica vem nos mostrar é que a constitucionalização ela dificilmente se move por compromissos genuínos com a justiça social ou com a universalização de direitos. Na verdade, ela é produto de uma interação estratégica entre as elites políticas e hegemônicas, influentes atores econômicos e lideranças jurídicas. Então, aquilo que muitas vezes a gente olha com um primeiro olhar de celebração à crítica sobre a ampliação de direitos, a literatura vem nos mostrar que é parte de um movimento um pouco mais profundo e que se reproduz no mundo todo. Tem uma... Eu não vou me lembrar de cabeça agora de quem é essa frase, mas tem um autor americano que dizia que até pouco tempo atrás ninguém sabia sequer o nome dos juízes, muito menos os das altas cortes. E hoje, olha como a gente está aqui, debatendo com total controle sobre isso. Então, os tribunais deixam de ser o the least danger power para se transformar num dos maiores fenômenos do nosso cenário político de forma geral. Então, a supremacia judicial como uma tendência global e as elites políticas e econômicas, enquanto professam apoio à democracia, tentam isolar a formulação de políticas públicas das vicissitudes da política democrática. Ou seja, a gente deixa todo o grande problema de um país, de um estado, ou mesmo do município, ele deixa de ser debatido no campo da política para ser debatido num processo onde ninguém tem clareza de como é que as coisas funcionam. Eu brinco que o operador do direito é aquele sujeito que usa uma roupa que ninguém usa, que fala uma língua que ninguém entende e que cede procedimentos absolutamente misteriosos para a maioria da população. Como é que a gente controla? Como é que a gente acompanha? Como é que a gente disputa a justiça com essa escolha reiterada de transferir os nossos problemas para dentro dos tribunais com o perfil que a justiça tem e que também não é um perfil exclusivamente brasileiro, pelo contrário, é uma mesma dinâmica que se observa reiteradamente em diversas partes do mundo. É o que se tem chamado de um ementário de reformas institucionais. É o mesmo modelo, um receituário que é seguido mundo afora com essa mesma perspectiva, comumente financiada por agências como o Banco Mundial, que passam nesse período que eu referenciei, como no caso da década de 80, a ter o seu portfólio de financiamentos e de apoios financeiros dramaticamente permeados pela exigência de sistemas de justiça fortalecidos. Isso acaba gerando, que é o que a gente vai ver, uma espiral elitista de afirmação corporativa e institucional. O que eu quero dizer com isso? E a gente vai chegar a olhar. Quando a gente olha para o sistema de justiça, quem são esses caras, quem são essas mulheres poucas que ocupam esses cargos e que têm tamanha influência e tamanho poder de decisão nas nossas vidas e na nossa configuração política? Da onde vem? Quem são eles e de que forma se configuram essas instituições? E o que a gente vem verificando, e acho que São Paulo tem um ótimo exemplo para a gente analisar, por isso a gente vai olhar para São Paulo, uma explicação muito clara de como essas dinâmicas se dão. E aí, dialogando com a obra de Boaventura Santos, cada vez com mais infeliz convicção, vivemos em sociedade politicamente democrática e socialmente fascista, onde os direitos são cada vez mais claros nas leis e mais escancaradamente desrespeitados na prática. E eu vou olhar de que maneira se dá a dinâmica entre o Poder Executivo e as instituições de justiça, e o tempo todo eu estou aqui me referindo às três instituições, ao Tribunal, ao Ministério Público e à Defensoria Pública, num contexto de hegemonia partidária que vem aí desde a eleição de 94. Isso é especialmente importante para o meu ponto, porque as dinâmicas que a gente vai, passar a analisar, elas vão se dar entre carreiras que têm os seus membros vitalícios e um governo sem alternância partidária nesse período todo. Então, as dinâmicas têm se enraizado de uma maneira muito evidente e profunda, sem qualquer preocupação, na verdade, de disfarçar como é que as coisas têm se dado. Então, eu vou olhar aqui, eu tenho como ponto de partida, de que maneira o sistema de justiça tem ou não atuado para resolver disputas e impedir arbitrariedades. E eu vou tomar como exemplo da minha análise, dos efeitos de como é que essa dinâmica se estabelece, o funcionamento da justiça no campo da segurança pública e penitenciário, que é onde as arbitrariedades, sobretudo do executivo, se manifestam de maneira mais evidente e de maneira mais cruel no nosso Estado. E eu tenho uma preocupação específica no campo da justiça, quando as pessoas têm... Os debates que têm sido travados nesse campo, eles têm muito mais olhado para de que forma se tem... Se debate muito mais de que maneira o judiciário tem se intrometido no campo da administração pública. E eu proponho aqui uma reversão desse olhar para entender de que maneira, na verdade... Eu quero mudar. Ao invés de a gente olhar... Eu tenho tão claro para mim que eu estou até esquecendo o termo. Eu quero olhar a politização da justiça e não a judicialização da política. Todo momento a gente fala da judicialização da política. Eu quero olhar o contrário. Na verdade, o que eu defendo é, num espaço onde a gente tem forças políticas tão fortes que conseguem se consolidar num projeto partidário que se consolida hegemônico no Estado de São Paulo, seria ingenuidade da nossa parte imaginar que essa força política não opere dentro do sistema de justiça também, e é isso que eu pretendo trazer a debate aqui. Através do desnudamento de práticas que não se localizam necessariamente nos campos mais visíveis das dinâmicas de poder. E, para isso, eu vou tentar demonstrar as possíveis formas de absorção ou cooptação das instituições para que essas sejam postas a serviço de seus próprios membros ou do poder executivo em um contexto que explicita, ao fim e ao cabo, a hegemonia de mercado. Para isso, eu vou olhar as duas últimas gestões de cada uma das instituições, Tribunal, Ministério Público e Defensoria Pública. E aqui, quais são as principais características do nosso sistema de justiça, além... A obscuridade, uma perspectiva de privilégios dramáticos, remuneratórios e de toda a ordem, e que opera na proteção das elites. É isso que aos pobres se restringem cada vez mais, a favela, a prisão ou a morte. E, para isso, eu vou propor aqui que a gente olhe o resultado de quatro eixos diferentes de análise. Um deles é... Como a gente está olhando para uma literatura crítica que demonstra de que forma um receituário de reformas legais tem operado para ampliação de direitos que servem, na verdade, para isolar as disputas democráticas dentro dos tribunais, eu fui tentar entender de que maneira essas três instituições se colocaram na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo de janeiro de 2011 a junho de 2016. Eu fui olhar todos os projetos de lei que tramitaram na Assembleia e que traziam no seu corpo qualquer referência a qualquer uma dessas três instituições de justiça nesse período. Tentando identificar se essas reformas eram do que elas tratavam. Um outro ponto é a influência dos processos de decisão política sobre a independência judicial. O que eu quero dizer com isso? Os padrões remuneratórios aplicados nas carreiras jurídicas, a gente vai chegar a isso, eles são estruturados não só em altos salários, mas também em benefícios e gratificações e uma série de benefícios indiretos que estratosféricos. E o que a gente observa na prática é que, a gente vai passar por isso depois, todas as leis orçamentárias aprovadas no período analisado, seja de 2011 a 2016, mas com certeza se a gente olhar, isso é a regra quase, acho que não há exceção a isso. No momento da aprovação da Lei Orçamentária do Estado de São Paulo, a Assembleia Legislativa transfere ao governo do Estado a sua atribuição de aprovar complementações orçamentárias. A Constituição do Estado de São Paulo é muito clara. Compete, o governador tem a atribuição de propor a lei orçamentária e a Assembleia compete a apreciação disso e a aprovação. Tanto no orçamento principal, quanto na complementação, eventuais créditos adicionais e complementações orçamentárias. Todo ano, a Assembleia, no começo do ano, transfere ao governador a competência para fazer essa negociação direta de créditos suplementares. E o que a gente observa é que essas carreiras têm feito gastos muito elevados com complementações remuneratórias, que faz com que elas, muito cedo durante o ano, tenham que ir ao governador negociar diretamente os seus benefícios corporativos. Isso cria uma dinâmica de alimentação de um imbricamento muito profundo entre disputas remuneratórias e disputas políticas rigorosamente como regra. Então, eu fui tentar entender como é que essas pautas corporativas se colocavam na dinâmica da autonomia. De que maneira as instituições exercem a sua autonomia, garantida pela Constituição Federal, diante das suas práticas remuneratórias. Um outro eixo de análise é: existe um dispositivo no regimento do Tribunal de Justiça que dá ao presidente do Tribunal de Justiça o poder de rever decisões judiciais de primeira instância, sejam liminar, sejam definitiva, que contrariem um agente público. Quer dizer que o presidente do tribunal, a pedido do governador do estado, pode suspender as decisões que lhe contrariem em qualquer área. E eu fui entender de que maneira os dois últimos presidentes do Tribunal de Justiça, Ivan Sartori e Renato Nalini, se colocaram diante dos pedidos do governador do estado para suspender decisões de primeira instância. E depois fui olhar como é que isso é a dinâmica posta entre as instituições e o executivo, e olhar, por fim, qual é o resultado prático disso no campo da segurança pública e carcerário. Com relação à Assembleia Legislativa, e só tendo muita clareza de qual é muito difícil você militar nesse campo. Eu fui ouvidora da Defensoria há 4 anos, e eu sei o quanto custa você contrariar um operador do direito com o poder que essas pessoas têm. Eu tinha muita clareza que eu precisava ser o mais conservadora possível nas minhas análises para que não houvesse hipótese de... Claro que sempre tem, né? Mas eu tinha muita clareza que, se eu tiver uma telha de vidro, eles vão derrubar meu telhado. Então, todas as análises de dados, não houve nenhum recorte. Eu só trabalhei com o universo de dados. Então, com relação aos projetos legislativos, eu parti de 2.996 documentos localizados que referenciavam as instituições, e cheguei numa pesquisa manual, porque nessa pesquisa eletrônica vem também anexo, documentos, cheguei num total de 537 projetos legislativos que tramitaram nesse período. E aí fui entender qual é a autoria desses projetos. Quem é que propõe, quem é que está legislando a respeito da administração na justiça no Estado de São Paulo? Esse gráfico talvez tenha ficado pequenininho, mas essa linha maior é o PSDB, onde o azul são os projetos apresentados, o vermelho é o regime de tramitação, sendo que o regime de tramitação de urgência implica numa restrição dramática das possibilidades de discussão dos projetos que estão tramitando, e em verde são as aprovadas. Então, a gente tem uma clara predominância do PSDB na apresentação de projetos que dizem respeito à aplicação da justiça. Obrigada. Funcionou? Eu tô ótima. Eu tô ótima. Consigo. Tem aqui, ó. Tem uma cola. Então, a gente tem um perfil destacado do PSDB nesse cenário. E lembrando que a urgência subverte o padrão de tramitação, restringindo sensivelmente a oportunidade de debate ou aprofundamento do que tá sendo colocado. E aí eu fui entender, bom, tá, mas do PSDB quem é que está operando? Quem são os autores desses projetos? E aí chama a atenção de que, do universo de propostas apresentadas pelo PSDB, 89% das propostas que tramitaram em regime de urgência são de autoria do governador do Estado, sendo que ele apresentou 30% das propostas, mas 89% delas foi para regime de tramitação de urgência e 67% delas foram aprovadas. Então, ele tem uma destacada operação na gestão da administração de justiça. Esse gráfico, eu acho que fica um pouquinho mais claro, das propostas. São os políticos eleitos mais, considerando aqui tanto os deputados quanto o governador do Estado, os 7 mais recorrentes nesse universo de projetos de lei. E chama atenção que o Alckmin tem uma taxa de aprovação de 91% das suas propostas. É dramaticamente diferente de todos os outros políticos envolvidos na gestão do legislativo. Que reformas foram essas, né? Do que trataram essas reformas? Desde organização do sistema de justiça, orçamento, gratificações, uma série de propostas diferenciadas. Mas aí eu fui tentar entender qual era o impacto disso no reforço da perspectiva da criação de elites jurídicas que tivessem a perspectiva de reforço institucional e corporativo. Apenas 17% das propostas aprovadas nesse período não tiveram repercussão pecuniária, ou seja, não diziam respeito diretamente ao fortalecimento das carreiras e das instituições. 47% das propostas dispunham sobre vantagens, auxílios, gratificações, bonificações e abonos. 47% delas traziam já no texto da lei aprovada a previsão de possibilidade de suplementação orçamentária, que seria, então, negociada diretamente entre as carreiras e o executivo do Estado. 16% traziam benefícios retroativos a períodos anteriores ao momento da apresentação do projeto de lei. Muitas vezes mais de ano. Muitas vezes as gratificações passam de 722% do valor do salário. E nas duas categorias que interessavam especialmente ao meu estudo, que eram a organização do sistema de justiça e benefícios remuneratórios ou vantagens, o governador do Estado foi o único político eleito com propostas aprovadas nessa área. Ou seja, a gente tem um robustecimento corporativo e de vantagens das carreiras jurídicas viabilizado por propostas diretas do governo do Estado. Bom, e aí eu fui entender. As carreiras jurídicas também têm autonomia para apresentação de projetos de lei. De que maneira essa autonomia institucional tem sido exercida? Porque trabalhar com o sistema de justiça e colocar minimamente em questão a autonomia das instituições de justiça é ser um herege. Existe um constrangimento em fazer qualquer proposta dessa natureza que é dramaticamente violento. Então, vamos entender de que maneira essa autonomia tem sido exercida. Os projetos propostos pelo Tribunal e pelo Ministério Público, eles não apenas se dedicavam ao apetrechamento das instituições, mas fomentavam essa rotina de negociação direta de suplementação orçamentária com a criação quase invariável desses benefícios e desses fortalecimentos institucionais, prevendo um dispositivo claro de abertura de créditos adicionais para negociação direta com o governo do Estado. A Defensoria Pública, por sua vez, apresentou apenas um projeto de lei, mas que seguiu rigorosamente o ementário das reformas de apetrechamento das instituições de justiça, prevendo a equiparação com as demais carreiras nesse caminho, prevendo aumento retroativo, gratificação para servidores, revisão anual dos valores e suplementação orçamentária. Sendo que, 3 meses depois, a Defensoria Pública torna pública uma crise orçamentária e financeira que fez com que ela rompesse o convênio com a Ordem dos Advogados do Brasil e suspendeu, em alguns casos, o atendimento jurídico no Estado de São Paulo. O que eu pretendo mostrar com esse exemplo especificamente é que a última coisa que esse tipo de reforma garante na prática é a ampliação de direito para quem precisa. Concluo, então, que a gente vivencia no Estado de São Paulo a aplicação local do ementário de reformas institucionais dirigida especialmente a equipar instituições e promover carreiras profissionais, confirmando os resultados de uma espiral elitista de afirmação corporativa e institucional. As reformas e o fortalecimento das instituições têm servido rigorosamente para a reforma e fortalecimento das instituições, além de garantir blindagens e criminalizações muito bem selecionadas. as reformas como proteção e contrapartidas garantidas ao sistema de justiça para blindagem da sociedade civil íntima, aquilo que o Boaventura define como uma camada da sociedade que detém toda a gama de direitos e todas as garantias da sua vida digna, com largueza, e a exclusão daquilo que ele chama de sociedade civil incivil, que não tem nem sequer a oportunidade real de lutar pela garantia de direitos. Já com relação ao orçamento e à prática remuneratória dessas instituições, eu fui olhar todas as folhas de pagamento das três carreiras durante o ano de 2015. No Ministério Público do Estado de São Paulo, só 60 dos 1.920 promotores não superaram o teto constitucional como média mensal no ano de 2015. E eu não estou aqui contabilizando o 13º e férias. A gente está dizendo de só 3,1% da carreira recebe abaixo do valor que então representava R$ 33.763.000. O rendimento mensal médio de um promotor de justiça no estado de São Paulo foi de R$ 46.000, sem contabilizar 13º e férias. A soma da complementação desses penduricalhos ultrapassou 62,5% da remuneração padrão. Aqui eu trago dois gráficos com a mesma informação de onde se distribuem os rendimentos médios mensais dos promotores de justiça do estado de São Paulo. A linha vermelha representa o teto constitucional e a gente pode ver com clareza que quase todo mundo... Na verdade, eu queria até conhecer quem são esses que estão abaixo, porque são 20 pessoas. Quem são eles? Né? Lembrando que a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo é presidida por um promotor de justiça que foi promovido a procurador de justiça durante o seu mandato como deputado estadual, eu supus que ele fosse um desses. Não é. Eu também entrei com um pedido de acesso à informação na Assembleia Legislativa para saber se ele também recebia algum tipo de remuneração na Alesp. Foi o único pedido de informação que eu realmente não consegui ter resposta, apesar de ter recorrido dele. Por mais que legalmente seja vedado, eu não tenho como afirmar categoricamente de que isso não acontece. Com relação à Defensoria Pública, o rendimento médio mensal observado foi de quase R$ 27.000, também sem contabilizar 13º e férias, lembrando que é uma carreira que tem só 10 anos. 12 casos registraram rendimentos médios acima do teto constitucional. Apesar da gente ter um quadro um pouco diferente do Ministério Público, me parece questão de tempo para que a cooptação da instituição se dê por completo via benefícios remuneratórios. E aqui eu vou ser bem clara com vocês. Isso era invisível para mim até eu trabalhar na Defensoria Pública por 4 anos. Durante 4 anos eu fiquei lá. Nesses 4 anos eu vi 5 grandes projetos de lei tramitando. Um de aumento de 30% de salário para servidores, um de 30% de salário para servidores, criação de 400 cargos de defensor, mais aumento de 70% para servidores, mais aumento de 70% para defensores. Isso num período de 4 anos. E não sejamos ingênuos de achar que, enquanto esses projetos estão tramitando, as negociações não são feitas, os enfrentamentos deixam de ser feitos. Toda uma gama de gestão para aprovação desses projetos passa a ser a agenda prioritária da instituição. As disputas... É importante lembrar, todas essas instituições elas passam por eleições periódicas. A gestão das instituições elas são votadas pelas próprias carreiras em eleições que envolvem o Estado inteiro, que acontecem periodicamente e que são mobilizadas por essas pautas. Então, a forma como a instituição e quem vai ser eleito opera diante dessas oportunidades é dramaticamente definitiva para de que forma se dá a gestão da aplicação da justiça. E essa história de aumento remuneratório, gente, retroativo, antes do projeto de lei ser proposto, eu exerci o cargo e eu fazia parte dos quadros da instituição, apesar de ser externa e ter autonomia garantida por lei. Mas eu estava na folha de pagamentos da Defensoria Pública. Em determinado momento, eu vou olhar minha conta, tem um valor absurdo. Eu falei, gente, mas o que é isso? E eu fui entender, não, o seu aumento veio retroativo há 1 ano e meio atrás. Eu falei, mas como é que meu aumento veio retroativo? Que aumento? Do que vocês estão falando? Até que eu fui entender que essa era a praxe. É assim que se opera. Há períodos antes da propositura do projeto de lei, é de uma imoralidade, é de um constrangimento que é muito difícil você querer ter um debate democrático, disputar a prioridade dessa instituição diante de uma magnitude de benefícios dessa ordem. Não há mecanismo de participação e controle social que consiga disputar com esse tipo de situação. No Tribunal de Justiça, a situação foi um pouco mais difícil. Eu não consegui ter acesso aos dados de remuneração. Então, eu usei, na verdade, um dado publicado pelo CNJ, que aponta uma renda de R$ 46 mil reais média por juiz no Estado de São Paulo no ano de 2015. E aí eu fui tentar fazer uma comparação do que a gente estava falando. Se a gente olha para a PNAD, por exemplo, e aqui eu nem estou propondo que a gente faça uma análise com o geral da população. Vamos olhar para a PNAD com um grupo mais aproximado desses sujeitos. Vamos olhar para grupos de servidores públicos de nível superior. Ainda assim, é estratosférico o valor recebido por essas carreiras jurídicas no Estado de São Paulo. No Brasil, só 2,3% de todos os entrevistados pela PNAD em 2015 receberam acima de R$ 8.000. No Estado de São Paulo, isso não passou de 3,3%. De funcionários públicos com ensino superior no Estado de São Paulo, só 12% ganharam acima de R$ 8.000. Quando a gente olha para o teto constitucional, que a gente já viu como uma medida irrisória dentro das instituições de justiça, a gente está falando de um patamar de rendimento acima do qual se encontram somente uma parcela ínfima da população. A gente está falando de 0,08% no Brasil e 0,10% em São Paulo. Ou seja, é a elite da elite financiada com dinheiro público via projetos propostos pelo governador do Estado. E aí eu fui, então, vamos olhar como é que isso é em outros países. Será que isso, esse valor específico dessa monta? E olhando para França, Alemanha, Portugal, Espanha e Suécia, que eram, eu não fui atrás de consolidar esses dados nesse ponto, eu busquei pesquisas que já tivessem consolidadas. O Ministério Público do Estado de São Paulo, a gente percebe o dobro do valor recebido na Alemanha, por exemplo. Sendo que, na Alemanha, os dados se referem ao último nível da carreira. Na Defensoria Pública, a gente também tem um salário superior à Alemanha, Portugal e Suécia. Como, com relação ao valor percebido pelos juízes, eu não consegui aferir com clareza esse montante, eu fui tentar entender qual é o percentual de despesa do PIB gasto com o sistema de com o Poder Judiciário especificamente. E o Brasil não tem nenhum concorrente com relação aos países que têm dados consolidados sobre isso. E aí, olhando para os dois eixos que a gente olhou até agora, o Poder Legislativo adota como rotina a prática de transferir para o governador sua atribuição de dispor sobre os créditos adicionais, ou seja, 47% das propostas prevêem a negociação via complementação orçamentária, está lá prevendo, tem um artigo específico que diz para custeio dessa proposta poderá contar com um crédito adicional. E as suplementações orçamentárias são concretizadas via decreto em negociações feitas diretamente com o governo do Estado, sobre as quais ninguém tem notícia. Eu sabia das negociações porque, como ouvidora externa, eu integrava o Conselho Superior da Defensoria Pública. Eu era membro nato do Conselho Superior, e ali eu tomava conhecimento dessas agendas. Quando me dei conta, e passei a entender como é que elas funcionavam nos outros poderes também. E essa é a regra. As negociações são feitas, sabe-se lá como, sabe-se lá quando, de que forma, e assim fica. Quando a gente olha para o total de suplementações orçamentárias do Estado de São Paulo, nos últimos anos, a gente tem, por exemplo, a linha vermelha de cima demonstra as suplementações destinadas ao próprio Poder Executivo, sendo que a próxima linha é a do Poder Judiciário. Ou seja, o Poder Judiciário chega a concentrar 21% das suplementações orçamentárias do Estado. A gente está falando de 18% em 2012, 11% em 2013, 19% em 2004 e 21% em 2015. É um grande montante de verbas negociadas dentro do gabinete, sabe-se lá como e com que argumentos. É, e aqui acho que dá para brincar com a frase do Bob, do poder público em público e do insucesso da democracia nesse exemplo da dinâmica das instituições de justiça com o executivo. E aí fui entender essas negociações, porque o que a gente ouve dos gestores da justiça é que eles são, enquanto eles não tiverem a plena autonomia financeira, eles vão se ver obrigados a andar com o pires na mão pedindo para o governador mais verba. E eu fui entender, tá, e de que maneira vocês exercem essa autonomia? O caso do Ministério Público do Estado de São Paulo, por exemplo, no ano de 2015, ele teve um gasto de mais de 421 milhões só com esses penduricalhos remuneratórios. Ele foi pedir ao governador o crédito suplementar de 216 milhões. Ou seja, se ele não adotasse essa prática remuneratória abusiva de suplementações, de suplementações remuneratórias, ele não precisaria ter o pires na mão. Ele não precisaria negociar diretamente com o governo do Estado. Bastava uma decisão sua para que ele não estivesse de pires na mão na negociação com o governo do Estado. Com relação à Defensoria Pública, o total gasto pela Defensoria em 2015 com complementações remuneratórias foi de 60 milhões, sendo que ela suspendeu o atendimento via OAB, que é o atendimento suplementar, por uma dívida de 16 milhões. Mais uma vez, o destinatário do serviço deixa de ser priorizado para que os benefícios corporativos sejam garantidos. E há, no ano de 2015, um artigo que o então presidente do Tribunal de Justiça, Renato Nalini, publica na Folha de São Paulo, ou no Estadão, acho que é no Estadão, no começo do ano, em março, dizendo que eles vão ter um grande problema até o final do ano, porque naquele ano eles vão precisar de 900 mil, alguma coisa assim, de suplementação orçamentária, que vai ser muito difícil conseguir isso com o governador, e que isso vai ser muito complicado, tal e coisa. E aí, quando você vai ver os números de qual foi a complementação orçamentária daquele ano, esse número foi ultrapassado de longe. Ou seja, aquilo que parecia difícil se tornou peixe pequeno, sendo que esse presidente do tribunal, menos de um mês depois de deixar a presidência do tribunal, se torna secretário da Educação do Estado de São Paulo no momento da crise das ocupações das escolas públicas. E aí, chego num outro elemento também de dinâmica direta com o Tribunal de Justiça, que diz respeito à aplicação desse dispositivo de que chama-se, na prática, de suspensão de segurança. Isso tem respaldo na lei. De que maneira o presidente do tribunal responde a um pedido do governador do Estado para suspender o efeito de uma decisão judiciária que o contraria? Ou seja, é o governo do Estado pedindo diretamente para o presidente do tribunal, via procuradoria, para suspender o efeito de uma decisão que lhe contraria. De novo, eu trabalhei com o universo de dados, analisei 566 processos, sendo que esse era o universo de dados, 26 estavam em segredo de justiça, enfim. 487 processos foram analisados, que eram todos que eram possíveis de fazer análise. E aí vamos entender onde é que o presidente do tribunal opta por atender o pedido do governador e aonde ele opta por não atender o pedido do governador. Em 100% dos casos, o pedido do governador não é atendido quando o governador pede para que o judiciário decida pela aplicação do teto constitucional. Ou seja, naquilo que diz respeito à remuneração do serviço público, se o governador pede para aplicar o teto constitucional, o judiciário diz, não, isso eu não vou te atender. De outro lado, em 82% dos casos que o governador pede para derrubar uma decisão judicial que diga respeito à licitação e contatos públicos, o presidente do tribunal atende o pedido do governador. E em 87% dos casos que dizem respeito à privação de liberdade, e a gente está falando de fundação casa e sistema prisional, o governador atende o presidente do tribunal atende o pedido do governador. Sendo que a média de suspensão é de 41%. Então, a gente tem aqui um desvio bastante grande com a suspensão de processos. Opa! Que tratam de privação de liberdade, que tratam de licitação ou atos administrativos, e, por outro lado, dos benefícios corporativos. em 13 dos 15 casos que tratavam de questões vinculadas à privação de liberdade, a decisão de primeira instância foram suspensas a pedido do governo do Estado. Isso quer dizer quase a totalidade, em quase todos eles, a argumentação era rigorosamente a mesma. É um recorte e cola dos mesmos trechos em todas as decisões. Aqui eu fiz um quadro comparativo de que página de cada decisão está o mesmo trecho. A gente está falando de decisões que têm de 3 a 5 páginas, no máximo 8, onde, no mínimo, 7 parágrafos se repete, e são trechos com grandes espaçamentos, não é que são 7, 3 a 5 páginas apertadinhas, não. Então, é um recorte e cola de atendimento rigoroso do pedido do governo para não atender pedidos de garantia de direito para pessoas presas. E o mais cruel é que a argumentação se fundamenta num grande eixo central, que é: não pode, realmente o governador está certo de pedir a suspensão dos efeitos dessa sentença ou dessa liminar, porque há um prejuízo público em garantir, em fazer um gasto público não previsto no orçamento original, mesmo que o tribunal fique com 21% de toda a complementação orçamentária. Ou seja, eu fico com a complementação para garantir os meus benefícios corporativos, mas os presos não vão ter equipe mínima de saúde, porque isso vai ser um rombo num orçamento não previsto. Então, vamos entender de que casos a gente está falando. Observância do Estatuto da Criança e do Adolescente e legislação pertinente à garantia de dignidade de internos da Fundação Casa. A gente está falando de superlotação, problemas com banheiros e ventilação. Instalação de equipe mínima de saúde, por exemplo, em unidade que no ano anterior tinha morrido 60 pessoas por falta de atendimento médico. Aplicação da Lei de Execução Penal, que trata de salubridade nas carceragens, estou falando de aeração, insolação, condicionamento térmico adequado à existência humana, interrupção de recebimento de novos presos e transferência dos que ali estavam. Gente, você ter um Ministério Público pedindo a desativação de uma unidade prisional porque está insalubre e uma decisão de um juiz de primeira instância dando, é porque a situação está muito ruim. A gente tem dois casos analisados nesse período, um deles em Andradina e outro na região de Araçatuba. Eu não sei quem conhece o estado de São Paulo mais a fundo. Gente, aquilo é um calor. Minha família é de Andradina. Aquilo é um calor. Você ficar numa cela superlotada, sem ventilação, olha, é de uma indignidade. Eu sentia mal-estar físico escrevendo esse capítulo especificamente. Foi o capítulo que eu mais demorei, porque ele me consumia muito profundamente com o descaramento da nossa justiça na aplicação da sua atribuição. Garantia de atendimento médico, ou seja, você não garante nem a equipe mínima de saúde. Quando eu estou falando equipe mínima, tem uma portaria do Estado de São Paulo e do Ministério da Saúde dizendo que equipe é essa. A gente está falando de 2 médicos, 3 enfermeiros. É uma equipe pequena, não chega a 10 pessoas. Isso não é o que eles gastam com auxílio moradia. Garantia de atendimento médico nas unidades prisionais ou deslocamento para atendimento médico fora da unidade prisional. Não tem médico dentro, então, pelo menos, garante o atendimento fora. Pronto-socorro, hospital, exame. O governador tinha decisão, o governador pedia, o presidente do tribunal atende. Superlotação e condições de encarceramento em centros de detenção provisórias, penitenciárias, Fundação Casa. Garantia de banho em temperatura adequada para presos com tuberculose. Em apenas 2 dos casos, o pedido não foi atendido, sendo que um deles era por falta do EIA-RIMA, da licença ambiental. Ou seja, no universo de processos analisados pela presidência do Tribunal de Justiça nesse campo, apenas um deles, na gestão do Ivan Sartori, o governador não foi atendido. E aí, vamos olhar como é que se dá, então. Essa é a dinâmica de funcionamento entre as instituições. E qual é o resultado na prática, na vida das pessoas, com a aplicação da justiça a partir desse paradigma de gestão? E nesse campo, o que eu pretendi fazer, que é o final da minha tese, é trabalhar com dados que tinham sido publicados nos últimos anos, sobretudo em 2016, no campo da segurança pública e penitenciária no Estado de São Paulo. O que a gente percebe nos últimos 10... A política de segurança pública vigente no estado de São Paulo, ela toma como medidor de sucesso, por assim dizer, o aprisionamento. Você vai prendendo as pessoas e reduzindo o número de mortes. Isso é considerado uma política de sucesso nos paradigmas postos hoje no estado de São Paulo. O que a gente vivencia nos últimos 10 anos no estado de São Paulo é um aumento dramático da população prisional, sobretudo depois da aprovação da nova lei de drogas. A gente pode falar sobre isso depois, se for o caso. Então, a gente passa a ter uma intensificação do aprisionamento e a gente tem uma notória diminuição do número geral de mortes no estado de São Paulo nos últimos 10 anos. Então, em princípio, os padrões postos estão sendo observados. De outro lado, a gente passa a ter um número cada vez maior de assassinatos praticados pelas polícias do estado de São Paulo. Em 2015, a gente teve o segundo maior número de mortes decorrentes da intervenção policial em 10 anos, atrás apenas do ano de 2014. 2,3 pessoas oficialmente mortas por dia pelas polícias do estado de São Paulo em 2015. Aqui cabe um outro elemento da dinâmica entre os poderes postos. Eu falei do caso do Naline, que deixa a presença do tribunal e assume a Secretaria de Educação. A Constituição de 88 diz que o controle externo das polícias compete ao Ministério Público. É o Ministério Público quem vai fazer essa fiscalização. Ocorre que as polícias no estado de São Paulo estão sob a gestão da Secretaria de Segurança Pública. Nós estamos no 7º secretário de Segurança Pública, que é promotor de justiça. Ou seja, a gente tem o Ministério Público, que deve fazer a fiscalização, passa a ser o gestor da polícia. 90% dos casos de violência, de letalidade policial, o Ministério Público pede o arquivamento dos processos. E o Tribunal de Justiça ou o Judiciário de Primeira Instância concedem o arquivamento desses processos. Fora isso, um dado muito importante que apareceu nesse processo de pesquisa foi o uso de armas químicas pela Polícia Militar do Estado de São Paulo. No ano de 2015, 99 munições químicas foram utilizadas por dia pela Polícia Militar do Estado de São Paulo. E 158 em 2006. Sendo que a Polícia Militar adota o uso de uma carga multifumígena, que ela intoxica e asfixia. E o que a gente nota é o imbricamento mais profundo do que só a Secretaria de Segurança Pública pelo Ministério Público. Eu falei o caso do Naline, mas o procurador de justiça, Márcio Elias Rosa, que era o chefe do Ministério Público durante todo o meu período de análise, também deixa a chefia do Ministério Público e assume a Secretaria de Justiça menos de 30 dias depois de deixar o cargo. Lembrando que também a presidência da Assembleia Legislativa é ocupada por um promotor de justiça. E de que maneira se dão os aprisionamentos das pessoas hoje no estado de São Paulo? A gente tem duas polícias, a Polícia Civil, que também é chamada de Polícia Judiciária, porque tem a função de fazer investigações. E a gente tem a Polícia Militar, que não tem atribuição para fazer investigações, mas que realiza o policiamento ostensivo e realiza prisões em flagrantes. Onde é que a Polícia Militar realiza os seus policiamentos ostensivos em territórios muito específicos da cidade? E a prisão nesse tipo de atuação, ou seja, o policiamento ostensivo em favelas, ela representa, nos últimos 10 anos, uma média de sempre mais de 67%. As pessoas estão sendo presas, quase que invariavelmente, em ações feitas pela Polícia Militar em territórios muito específicos, conduzidas pela própria Polícia Militar, que também, reiteradamente, é a única testemunha do crime que está sendo que deu razão àquela prisão em flagrante. O número de prisão por drogas é dramático. No estado, no Brasil, não chega a 70%, mas é 67% das mulheres presas no Brasil são presas por drogas. Quase 30% das pessoas presas no país estão presas por drogas. E é um crime em que você não precisa ter materialidade, praticamente. Basta você ter a palavra do policial e uma substância para você garantir que aquela pessoa está presa. E eu me lembro muito claramente de ouvir uma pessoa que trabalha na Cracolândia me dizer: você sabe muito bem o que significa ter uma pedra de crack e você dá uma pisadinha, ela vira 10. E as pessoas que, com a reforma da lei de drogas em 2016... Em 2016, a gente tem a reforma da lei de drogas. O que essa reforma se propunha? A não prender mais usuários e ter penas mais duras para traficantes. O que aconteceu? A polícia continuou prendendo as mesmas pessoas. Só que elas deixaram de ser presas por droga, como usuárias, e passaram a ser presas como traficantes, com penas mais longas e com maior dificuldade no cumprimento da pena. O que gera o superencarceramento que a gente viu no slide anterior. E esse funcionamento do sistema de justiça se dá com uma notória seletividade racial, territorial e social do controle estatal exercido por meio do direito penal. Tem uma foto que o Palhares pediu para eu mostrar, que eu vou mostrar agora, que tem a ver com esse slide, com esse dado que eu ia mostrar agora. Você quer falar da foto, Palhares? Deixa eu... Essa é uma foto do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que demonstra muito claramente qual é a composição racial e qual é a perspectiva de gênero do tribunal. Desse ano, agora. Salvo engano, essa foto é da semana passada, não é? Alguma coisa assim? 2015? Tá. Não. E é o ano de análise que eu tô vendo. E o que eu queria trazer nesse ponto específico, Palhares, por isso que eu deixei para mostrar ela agora. Ixi. Está tudo certo aí? Tá, deu. Que desde 1874 até hoje, nenhum negro e nenhuma mulher ocupou a presidência do Tribunal de Justiça ou a chefia do Ministério Público do Estado de São Paulo. Assim como nenhum negro ocupou a chefia da Defensoria Pública, que, por outro lado, teve duas gestoras mulheres nesses 10 anos. Não que eu saiba, mas eu não tenho como fazer essa afirmação, porque eu não fiz esse levantamento. Ao menos um. Então, a gente tem essa prisão seletiva praticada pela Polícia Militar como regra do sistema prisional. E as pesquisas publicadas no último ano, a exemplo de uma pesquisa ilustrada muito boa do Instituto Terra, Trabalho e Cidadania, que demonstram que aquela prisão praticada pela Polícia Militar em determinadas condições, que tem como testemunhas apenas a própria Polícia Militar, ela não passa por qualquer tipo de revisão, pelo contrário, ela ou é mantida, a categorização que a Polícia Militar dá para aquele momento, ou ela é mantida, ou ela é agravada até o momento da fixação da pena. Ou seja, ela sai do flagrante, passa pelo inquérito, passa pelo julgamento, e tudo só vai piorando para essas pessoas que estão sendo presas nessas condições. E os flagrantes quase invariavelmente são convertidos em penas de prisão, elevados os índices de violência e agressão física durante a abordagem policial, no momento do flagrante ou na delegacia, atribuídos à própria PM. Mas isso acho que todo mundo já tem consciência mais tranquila sobre de que maneira isso se dá. E, nesse processo, a gente também vivenciou, nos últimos anos, a criação de mecanismos de controle político... Não, estou acabando, esse é o último. De controle político das portas de entrada e portas de saída do sistema prisional. O que eu quero dizer com isso? Legalmente, qualquer um desses juízes, promotores ou defensores públicos, eles contam com garantias condicionais que não são garantias deles, são garantias das pessoas que vão receber os serviços públicos por eles prestados. É garantia de inamovibilidade, ou seja, a pessoa não vai ser retirada onde ela trabalha, não vai ter redução dos seus vencimentos e não vai ser afastada do seu trabalho. Isso se dá por meio da titularidade de determinado cargo. Quando há abertura de uma vaga, aquele cargo é colocado em concurso. Concurso dentro da própria carreira e qualquer pessoa pode se inscrever. O que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo fez? Ele criou departamentos de inquérito e de execuções penais, ou seja, o inquérito é a porta de entrada do sistema de saúde, onde o flagrante chega, e a execução penal é onde se soltam as pessoas. É a porta de entrada e a porta de saída. O Tribunal de Justiça criou departamentos onde não existem titulares. Quem ocupa aqueles cargos são juízes selecionados pela cúpula do tribunal. O tribunal decide quem vai atuar na entrada e na saída do sistema prisional. Isso foi criado inicialmente por portaria do próprio tribunal. Houve uma grande grita, houve recurso sobre isso, avançou. Então, foi apresentado um projeto de lei na Assembleia Legislativa que foi aprovado. Hoje, isso já está denunciado internacionalmente. Existe uma ação direta de inconstitucionalidade questionando essa questão. Mas isso é uma realidade já posta na capital e na vara de execuções do Estado todo. O mesmo mecanismo de controle de cúpula de quem vai ocupar determinados postos no tribunal também é vivenciado no Ministério Público, só que lá, ao invés de chamar departamento, chama-se grupo especial. Quais são os grupos especiais que a cúpula do Ministério Público é quem decide quem vai ocupar? É o GCEP, que é o controle externo da polícia, é o GAECO, de crime organizado, e é o GDEC, que é de crimes econômicos e formações de cartéis. É a cúpula do Ministério Público quem decide quem vai ocupar esses cargos. E a potencialização do controle se dá também pela hierarquização da instituição. É o caso que ficou conhecido, por exemplo, o caso da juíza Kenarique, que acho que bastante gente ouviu falar, mas não é. Exatamente. Estava na minha defesa, foi quase um desagravo. E também tem um outro juiz bastante conhecido que está com um caso internacionalmente questionado, que é o Roberto Curcioli. Se a gente já observa essa estruturação no tribunal e no Ministério Público, desde 1994, com o mesmo partido, essa dinâmica sendo posta de maneira muito tranquila, o que a gente observa com a criação da Defensoria Pública é que ela era o único novo ator capaz de gerar alguma desestabilização nessa dinâmica tão pacificada. E o que a gente observa na prática é um rápido movimento de cooptação e neutralização dessa novidade. E esses resultados se verificam na formulação de projetos de lei, na busca por explicitação de conexões com o governador do Estado. Então, você pega os relatórios de gestão, eu trago essas imagens na tese. Todo relatório de gestão, toda a campanha tem lá a fotinha do defensor público geral abraçado com o governador, e o tempo todo você fica explicitando o quanto você é amigo do governador e quanto a sua gestão vai ser melhor para a carreira, porque a sua proximidade com o governador é nota 10. E a sua proximidade com a sua razão de ser vai ficando cada vez mais para trás. E assim a gente tem a cooptação e a repetição desse receituário já vivenciado no tribunal e no Ministério Público. E acho que a conclusão maior, que é frente aos atos de vontade do governador, que o funcionamento aristocrático da justiça local tem se concretizado, viabilizando a evolução da organização corporativa do poder em detrimento da cidadania. E, na verdade, a gente tem uma clareza de que o sistema de justiça tem muito mais funcionado para obstaculizar o aprofundamento democrático do que para avançar nesse sentido. Gente, era isso que eu tinha para dizer. E a ideia acho que é a gente poder conversar. Obrigada.